no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Ei, Viviane, olha só. Eu vou colocar essa foto no meu portfólio. Olha essa moça, ela tem um rosto lindo. Eu vou publicar ela no meu site profissional. Nossa, ficou ótima. Mas ela já assinou o termo de uso de imagem? Uso de quem? Você não conhece? Não podemos sair por aí usando imagem de qualquer pessoa. Existem muitas regras de uso de imagem. Ah, acho que eu tô bem por fora. Tudo bem. Sempre temos um pouco a aprender. A Escola de Direito da UFOP vai oferecer um curso de Direitos Autorais e Direitos de Imagem. Ouve só o que Hugo Guerrilha, coordenador do projeto, falou. O objetivo do projeto desse curso de extensão sobre direitos autorais e direitos de imagem, tentar estimular o debate sobre esse segmento dos direitos culturais aqui em Ouro Preto e Mariana, porque costuma ter muita dúvida. Aliás, é um terreno muito complicado, que envolve a moral, a discussão moral, ética em relação à produção cultural e o direito de acesso, e também os direitos patrimoniais, né? E as leis todas que regulam o tema. Então, a ideia é esclarecer a comunidade local, a sociedade local, sobre os limites desses direitos. Mas e aí, qualquer um pode participar? Conta pra gente, Hugo. O público-alvo do projeto é, primeiro, artistas, produtores culturais da sociedade ouropretana marianense e também advogados e estudantes do direito que trabalham com a área. É um curso que interessa mais, a produtores culturais. Mas é bacana também se outras pessoas, né, de outras áreas quiserem assistir, principalmente no dia que fala de direito de imagem de criança e adolescente, porque, na verdade, aqui todo mundo é fotografado o tempo inteiro, né? Uma cidade que as câmeras estão apontadas para Ouro Preto e para Mariana. Então, as pessoas de grupos culturais que se apresentam na rua estão sempre sendo fotografadas e existe direito vinculado a essa imagem. Então, é bacana. Quem quiser assistir, pode. Depois de tantas palestras, vamos entender um pouquinho mais. As inscrições acontecem até o dia 28 de outubro. Então, vamos correr. São só 50 vagas, não é mesmo? Não precisa de tanta correria, é só acessar www.cursos.proex.fop.br para fazer a inscrição. Eu já fiz a minha, e você? Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.